André Cedês, o mural de Ibicoara. Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver. Fico um pouco mais aqui. Sua melhor posição me dá muito tesão. E não para de te encontrar, fazer você ficar daquele jeito. Quem sabe quando eu quero ouvir, vai! Vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta. Vem, rebola, vou te machucar daquele jeito. Então, gatinha, só você me rebola, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha, só você tem meu coração. Se apaixonar, alô Bruno Lima. Só você tem meu coração. Vem me dar atenção, vem pra cá. É o Rogerinho. Quando você vai embora, querendo te ver, fico um pouco mais. Pega um uísque pra mim ali, pra alguma porra pra beber aqui. Sua melhor posição para nega e não para. Vou tomar uma. Aí já sabe, é problema, hein? Daquele jeito que a gente. Bora, velho Sagra! Vem, é bola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta. Vem, é bola, olha o swing, negão, olha o swing. Ô, gatinha, só você. Qualquer um se apaixonar, gatinha. Só você tem meu coração. Vem me dar tesão, vem pra cá.